Capítulo 13. O Senhor me disse: Vá, compre um cinto de linho e vista-o, mas não o lave. Comprei o cinto de linho como o Senhor me havia instruído e o vesti. Então recebi outra mensagem do Senhor: Pegue o cinto de linho que está vestindo e vá ao rio Eufrates. Esconda-o ali, num buraco entre as pedras. Fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Depois de muito tempo, o Senhor me disse: Volte ao rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe disse que escondesse ali. Fui ao Eufrates, cavei onde havia escondido o cinto e o tirei dali. Mas o cinto tinha apodrecido e não servia para nada. Então recebi esta mensagem do Senhor: Assim diz o Senhor: Do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. Este povo perverso não quer me ouvir. Seguem os desejos teimosos de seu coração e adoram outros deuses. Portanto, eles se tornarão semelhantes a esse cinto. Não servirão para nada. Assim como o cinto se apega à cintura do homem, eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim, diz o Senhor. Deveriam ser meu povo, meu louvor e minha glória, uma honra para meu nome. Mas não quiseram me ouvir. Portanto, diga-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Que todas as suas vasilhas fiquem cheias de vinho. E eles responderão: Claro, as vasilhas são feitas para ficar cheias de vinho. Então diga-lhes: Assim diz o Senhor. Deixarei todos nesta terra completamente embriagados. Desde o rei sentado no trono de Davi até os sacerdotes e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, até mesmo pais contra filhos, diz o Senhor. Não deixarei que minha piedade, nem minha misericórdia, nem minha compaixão me impeçam de destruí-los. Ouçam e prestem atenção. Não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor seu Deus, antes que as trevas venham sobre vocês, antes que ele os faça tropeçar e cair nos montes sombrios. Então, quando procurarem luz, só encontrarão escuridão densa e terrível. E se ainda assim não quiserem ouvir, chorarei sozinho por causa de seu orgulho. Lágrimas amargas se derramarão de meus olhos, pois o rebanho do Senhor será levado para o exílio. Diga ao rei e à mãe dele: Desçam de seus tronos e sentem-se no pó, pois sua coroa gloriosa será arrancada de sua cabeça. As cidades do Neguebe fecharão os portões, e ninguém conseguirá abri-los. Os habitantes de Judá serão levados como prisioneiros. Todos irão para o exílio. Abram os olhos e vejam os exércitos que vêm do norte. Onde está seu rebanho, o lindo rebanho de que ele a encarregou de cuidar? O que dirá quando o Senhor colocar seus antigos aliados para dominarem? Pontadas de angústia tomarão conta de você, como as dores da mulher em trabalho de parto. Você se perguntará: Por que isso me aconteceu? Foi por causa de seus muitos pecados. Por isso os exércitos invasores arrancaram suas roupas e a violentaram. Acaso o etíope pode mudar a cor de sua pele? Pode o leopardo tirar suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal. Eu a dispersarei como palha levada pelos ventos do deserto. Esta é sua parte, a porção que lhe reservei, diz o Senhor. Pois você se esqueceu de mim e confiou em falsos deuses. Eu mesmo arrancarei suas roupas, para que apareça sua vergonha. Vi seu adultério e sua lascívia, sua idolatria detestável nos campos e sobre as colinas. Que aflição a espera Jerusalém! Quando você se purificará?